2:09, 2:09. Olá, boa tarde. Chegando para mais uma edição do Conexão Gaivota e os Filhos da Pauta, aqui nos meus, no 104.9 da Rádio Gaivota FM. O vício é complicado, mas a gente vai tirando, né? Valdo Santos Júnior, flamenguista, boa tarde. Boa tarde, Russo. Boa tarde, ouvinte Gaivota. E não tem nada de flamenguista, né? Só um palmeirense. Nem um pouquinho, nem um pouquinho. Convicto. Não, não, não. Time a gente tem um só. Ah, tá. Entendeu? Time a gente tem um só. Boa, hoje. Óbvio, em homenagem ao meu neto, que está sendo criado por um pai flamenguista. Tem toda uma influência, né? Tem toda a influência. E não se faz a maldade de tirar o filho do time do pai, que isso é inaceitável no mundo masculino. Pelo menos um carinho pelo Palmeiras ele tem, né? Tem. Ele me fala que quando o Palmeiras joga, ele torce pro Palmeiras. Então eu já, né, o meu coração já fica contentinho. Já colocou, né, um pouco de açúcar na sua boca, nossa, né? Nossa, já não precisa de nada, né? Já tá, já bom, viu, né? Walter, hoje nós vamos conversar com a Jolie, vamos falar um pouco sobre a escola Jardim Primavera. É a única escola de Ubatuba com a metodologia Waldorf, pra gente falar um pouco sobre isso. Opa, bom para a gente até conhecer o que é, né, essa metodologia, né? E é sempre muito bom, então, prazer, Jolie, né? Jolie, então, é francês mesmo, né? Não, é francês, então tá jóia. E vamos ouvir, então, vamos ouvir o que temos aqui. Com Jolie, vocês, Jolie. Jolie, boa tarde, um prazer tê-la conosco, tudo bem? Boa tarde, ouvintes, boa tarde. Fala pra gente um pouco, então, sobre a Escola Jardim Primavera. Eu me lembro que essa escola, a gente conversava em off, inclusive, era no Itaguá, né? Isso. Essa escola, ela tá aqui em Ubatuba já faz 4 anos, na verdade. E, sim, estava situada no Itaguá. E a gente acabou de mudar agora para o centro, na Rua Cunhambebe, 1123. E é pertinho do aeroporto. O pessoal que conhece a Cunhambebe costuma ir para o outro lado. Falar, ah, Cunhambebe do lado do centro. Não, é aquela partezinha sem saída, para o lado do aeroporto, bem ali atrás. Para a gente conhecer um pouco mais, então, sobre essa metodologia, fala um pouco para a gente da escola. Então, a proposta da escola é, basicamente, é trazer uma infância para a criança onde ela possa brincar, onde ela possa ter tempo de ser criança. Hoje em dia, as coisas estão muito aceleradas, e existe uma necessidade do adulto de fazer essa criança ser adulto o mais cedo possível. E isso, na verdade, é uma pressão muito grande. Então, você cria na criança muita ansiedade de coisas que ela ainda não dá conta de fazer, mas como ela quer agradar o adulto que está ao lado dela, ela até faz, né? E a que custo? Então, se os adultos de hoje em dia já estão sentindo esse movimento, já estão sentindo que é tudo tão apressado, porque já existe um movimento, né, de fazer as coisas, puxa, com mais consciência. Tem pessoas, né? As pessoas estão mudando para Ubatuba, por quê? Porque elas querem uma vida mais tranquila. Porque a cidade grande está puxando, porque o mundo inteiro quer para ontem, as coisas sempre com muita pressa. Então, existe também essa ideia de você tentar desacelerar isso com a criança. Né, a criança ter a possibilidade dela ter um tempo para aprender as coisas de criança. Né. Então, o brincar é o momento onde ela realmente pode se soltar, onde ela realmente pode elaborar as coisas que passam ao redor. É uma coisa de liberdade, onde ela mesma constrói. E, junto com isso, é importante também lembrar que a pedagogia, a Waldorf, ela está trazendo sempre uma compreensão maior do ser humano. Né? Ela entende o ser humano de uma forma mais abrangente. Então, uma parte que a gente percebe, mas que a gente não costuma dar muita atenção, é a parte física. Né? Uma criança, ela está aprendendo a se apropriar do corpo. Ela está aprendendo nos primeiros anos, no primeiro ano em particular, a ficar em pé, a andar, né? E na sequência, a todos os movimentos que vão depois servir para ela de base, né? Que vão servir para ela com a base para ela poder continuar o desenvolvimento. Sim. Uma pergunta que me ocorre é o seguinte, a gente vê hoje, de alguma forma, as pessoas até procuram falar assim, ah, meu filho com 5 anos já está alfabetizado. São coisas desse tipo, né? Até porque, de alguma forma, até as próprias escolas, vamos chamar assim, convencionais, nos seus jogos, nas suas atividades, até dentro da brincadeira, vão introduzindo coisas da alfabetização ou já de alguma coisa nesse sentido. Vocês trabalham isso de uma forma suave mesmo, ou vocês estabelecem, vamos dizer, um prazo, olha, até tal idade só brinca, ou quais os tipos de atividades na brincadeira que a criança é trazida para, vamos dizer, o conhecimento, e exercitando o conhecimento assim, vindo daquela forma, vamos dizer, prazerosa, né? Não entende o estudo como uma coisa de sacrifício, e ao mesmo tempo amadurece o lado infantil, lúdico, aquela coisa toda, que até a gente gosta, até a gente que é criancinha de 40 gosta. Então, muito legal que você perguntou, porque essa é uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe, a questão da alfabetização. E é muito importante a gente também perceber que o que significa a alfabetização. A alfabetização, ela tem uma parte que é a compreensão da letra, entre aspas, uma tradução do som. Então, você decodifica aquela letra e você reproduz um som. Né? E a gente que tem uma cara de pau, vamos dizer, pode pegar um texto em um outro idioma latino, um italiano, né? Você põe um sotaque e você lê italiano. E o que significa? Que você já sabe ler? Não necessariamente. Significa que você consegue reproduzir aquele som, exatamente. Então tá. Então existe uma parte da leitura que passa pelo som. E para você conseguir realmente estar com essa consciência do som, você tem que ter brincado com o som. Então, isso, na verdade, não é só brincar. Né? É uma grande base, é um alicerce. Quando você tem uma rima, você identifica sonoramente, né, sons que são semelhantes, palavras que podem começar com a mesma sonoridade, que a gente depois chama de consoante, mas que a criança não precisa ter essa consciência de que chama consoante para ela poder brincar. E aí, numa cantiga de roda, numa cantiga nas rimas, nas brincadeiras de dedo, às vezes que não tem simples, né? E tá tudo bem, porque ela tá brincando com aquele som. E a partir do momento que ela tem, então, essa consciência do som e essa familiaridade com o som, ela domina. E é um domínio que a gente chama tá no ar, né? Porque você fala e escuta. Né? E isso está junto com aquela base que eu estava falando antes do corpo físico. Então, você tem um alicerce físico, que ela está se apropriando desse corpo, ela consegue subir uma escada, ela consegue subir uma árvore, ela consegue correr, ela pula corda. E, puxa, vamos falar de pula corda, né? Pula corda você... Primeira infância que a gente considera vai até os 7. Né? Exato. Na nossa escola a gente recebe a partir de 1 ano e meio, 2, que honestamente, se a gente fosse pensar, não sei se é o mais ideal para ir para a escola, né? Poderia ficar em casa, desde que a casa tivesse uma situação interessante para a criança. E não necessariamente. Vocês lá, no momento que acolhe uma criança com 1 ano e meio, entende que muitas vezes é mais uma necessidade de ter a criança num local bacana, arrumado, sob os cuidados, do que efetivamente uma escola, porque, de repente, a mãe trabalha, os pais hoje trabalham, né? Então, eu estou falando isso até de experiência própria. Eu teve escola aqui em Ubatuba que os meus filhos inauguraram o berçário. Então, eu e minha esposa, nós dois de fora, não temos parentes, não temos ninguém aqui, e a escola, além de ser mais produtiva, ela era mais protetiva até do que você ter uma empregada, vamos dizer assim. Porque a escola você sabe onde é, onde está, aquela história toda, né? Que pai e mãe já sabem, quem tem filho pequeno sabe o que é isso. Então, a escola, ela já pensa essa criança, assim, vamos dizer, naquelas questões das brincadeiras, da sociabilização... os outros amiguinhos, como que é pensado isso nesse sentido e cumprir essas questões das etapas, vamos dizer assim. E eu acho que você também, nas tuas duas falas, existe uma preocupação assim, com o amadurecimento emocional, né, da criança no coisa, né? E aí, como que funciona isso? A gente estava falando do aspecto físico e agora o aspecto emocional. É bem interessante, porque é a partir da fala que a gente interage um com o outro, a gente expressa os nossos sentimentos, a gente compreende o que acontece com o outro, a gente interage, né? E eu brinco sempre de olhar para as crianças de hoje e ver, uma criança pode te declamar uma enciclopédia e não conseguir falar bom dia, passar por você, esbarrar em você e não conseguir dizer desculpa ou com licença. Uhum. Por favor, obrigado. Que no meu ver são as palavras mágicas, eu costumo brincar, uhum. né? São palavras mágicas, porque se você vai para um outro país, se você aprender 4 ou 5 palavrinhas mágicas, você tem todas as portas abertas. É o respeito pela pessoa na sua frente. E é exatamente isso. Então, voltando à sua pergunta, a questão da criança pequenininha. Ela, no Jardim Waldorf, na verdade, todas as salas, elas são uma reprodução de uma casa. Então, você tem uma cozinha, um banheiro, uma sala, e isso é uma unidade independente. Isso pode ser uma sala de maternal, uma sala de jardim, e pode chamar como você quiser. Em algumas escolas Waldorf, eles definem por idades, então o maternal vai mais ou menos isso, de 1,5, 2, até uns 3 para 4, e o jardim de 4 até os 6, em alguns casos, até 7. Né? E tem algumas outras propostas de outras escolas Waldorf que fazem salas mistas completas, assim, de 2, 3 até 6, 7. Interagindo? Interagindo, sim. Então, justamente com a ideia de uma casa. Se você estivesse numa casa, você teria irmãos, sim. ou primos, ou vizinho, que estariam brincando juntos. Né? E aí, justamente, o dia a dia dessa casa faz parte o quê? Tem que arrumar, tem que fazer o lanchinho, vai cozinhar, todo mundo ajuda a cortar uma fruta para uma salada de fruta. O maior cuida do menor, ajuda a sapato, veste aqui e por aí vai. E aí justamente tem isso que você tinha falado no começo da questão emocional e do relacionamento dessas crianças. Né? Então, a gente está falando de novo na criança até os 7 anos, 6 para 7, a primeira infância. E a gente está entendendo que o importante é justamente você dar esse alicerce, que é tanto físico, motor, quanto emocional. E aí você desenvolve a fala, você desenvolve o relacionamento com os outros. Então, da leitura, você desenvolve essa consciência, né, das palavras, dos sons. E isso tudo serve justamente de visão, no sentido de construção, né, para que depois, então, você venha com uma instrução formal que... Ao nosso ver, ela cabe ao segundo setênio, a gente chama, né? A gente divide de 7 em 7 anos. Ah, tá. Então, na verdade, é um desenvolvimento humano, a gente poderia olhar para a biografia humana. De 7 em 7 anos, você tem períodos que são maneiras de olhar para o ser humano, né? Você tem várias lentes, né? Você vai para a psicologia, você vai para a pedagogia, cada um tem um jeito de olhar, fazer uma análise, fazer uma avaliação ou um olhar para esse ser humano. Então, na pedagogia Waldorf, a gente divide em setênios, grupos de 7 anos, e a primeira infância a gente chama de primeiro setênio, e dos 7 aos 14 é o segundo setênio. Então, uma instrução formal, uma aula... Quando você chega e fala aqui, você faz assim. E todo mundo escuta o professor. Então, a criança já tem a capacidade de escutar um adulto e querer internamente obedecer esse adulto. Isso é o segundo setênio. Né? No primeiro setênio, essa criança ainda está agindo pela imitação. Ela não está consciente, ela não está escutando. Não adianta você falar para ela, não pode, porque isso, isso, isso, isso. Ela não está escutando. Na cabeça dela é, blá, blá, blá, blá, né? Não, pega na mão dela e vamos. Fala, né? Inglês, chega nos Estados Unidos e tá, exatamente, é isso aí. Né? Então tem esse momento, né, na virada do setênio, que a gente até fala, onde você percebe a criança que está pronta para essa instrução, quando ela começa a chegar perto do professor, ainda no jardim, e ela, com um olhar, ela está pronta, ela te pede, por favor, me dê uma tarefa, eu sou capaz, eu quero ouvir uma instrução e poder executar e te trazer uma resposta, um resultado. Ou seja, não adianta ficar gritando, berrando, como nós vimos aí dos pais, né? Muitas vezes, pegando, gritando, berrando, vai lá e faz, eu te falei um monte de vezes, não é por esse caminho, né? Pois é. Ele tá, né, repassando, né, para o filho dele o que ele teve, né? Bom, aí eu vou encaixar exatamente no que o Russo colocou, que é a seguinte, vamos lá. Nós, geração, vamos dizer, do ensino tradicional, é certo? Caminho suave. É, a gente que fez o caminho suave, né? Leu lá as histórias do Dr. Delamare, né? Aquelas coisas assim. Vamos lá. Bom, então me diz uma coisa. Primeiro, é efetiva. É Waldorf? Sim. Que fala? É escola alemã? Existe sim na Alemanha várias escolas, né? O fundador desse movimento, ele chama Rudolf Steiner e ele é austríaco, né? Que é interessante, né? Justamente um austríaco, né? Um alemão vindo pelo lado emocional, né? Uma coisa. Talvez. Então tá. E bom, aí você descrever assim de uma forma mais. Ou apontar um paralelo para a gente conhecer um pouco das diferenças do que é essa questão do que a gente chama de tradicional, para o Waldorf. E aí a outra é o seguinte. Muito se fala hoje em dia na questão chamada construtivismo. É mais ou menos aquele lance laissez-faire, né? Ou seja, deixa acontecer, deixa fazer que as pessoas vão construindo sozinho o aprendizado. De uma forma muito particular, talvez por vício, por causa da origem, por ter sido educado assim, eu não entendo e não compreendo muito isso. Eu ainda gosto da orientação, vamos fazer, organizar essa coisa, né? Então, eu queria que você trouxesse esse paralelo à relação dos pais acostumados com uma outra situação e uma outra resposta. Como eles se comportam com vocês, pegando essa tomada aí que o Russo colocou, né? E, enfim, esse paralelo das crianças, porque, de repente, você pode estar recebendo, no segundo setênio, uma criança que passou por um jardim, vamos dizer assim, tradicional, chega até, entre aspas, meio semi-alfabetizada lá. E aí, como que vai ser essa conjugação? Essa transição. Essa transição. E quais as classes que vocês já têm hoje? Então... Uma pergunta bem grande essa. Vamos lá, exato, e composta. Vamos ver se eu dou conta de contemplar todos os aspectos. Então, atualmente, no jardim, a gente tem agora duas turmas, que é a turma de maternal e a turma do jardim mesmo, que eu estava te explicando. Então, é de mais ou menos um ano e meio, dois até os quatro, uma turma, e uma segunda turma que é de uns quatro até os seis. Neste momento, nós estamos com essas duas turmas. Estamos abrindo uma turma agora em 2004 e vai se abrindo turmas de acordo com a demanda e de acordo com o movimento que vai crescendo. Então, isso é também muito legal de trazer, que uma escola Waldorf, ela sempre trabalha com um agregamento de pais. Então, é a partir de um grupo de pais que se junta e fala, queremos uma escola Waldorf, queremos, então, montar isso. E, nesse sentido, quando você já tem uma escola em andamento, você tem, então, novas famílias se agregando. Né? Então, quem são essas famílias que chegam? Né? Quem é que estão interessados em juntar nesse movimento? Como eu falava antes, são pessoas que atualmente estão percebendo que o mundo, do jeito que está um pouco esquisito. Tem alguma coisa aí que não está funcionando, né? Fora da ordem, né? E aí você vem porque você fala, assim foi a minha educação, eu não quero isso para o meu filho. Ou você vem e fala, eu fui educado de uma maneira muito distinta do que está sendo a educação do meu filho agora nessa escola, quero uma coisa diferente, não quero nem o que eu tive, nem o que está sendo proposto. Né? Ou então, que também é interessante, pessoas que já estão envolvidas com o movimento, porque já começaram a estudar e antes de ter filho. Então, já tem isso como ideal, é aí que eu quero de qualquer jeito. Né? Tem várias famílias também que chegam até a escola, principalmente aqui em Ubatuba, a partir da alimentação e da natureza. Então, são duas preocupações atuais. Então, né? Porque é uma questão atual também de você querer olhar para as coisas que você está fazendo. Então, a questão de você ter mais tempo com a natureza, como eu falei, as pessoas que estão vindo de São Paulo, das cidades grandes para uma cidade menor ou uma cidade de praia, para curtir a natureza, para estar mais próximo de um ambiente mais tranquilo, de uma vivência mais próxima da natureza, que é o que a gente proporciona. E a alimentação também é uma outra questão que as pessoas estão com uma preocupação, que hoje em dia, é claro, tem uma série de alimentos que estão sendo dados para as crianças e que não são apropriados, né? E para cada aspecto desse que a gente fala, claro, a gente poderia conversar a tarde inteira, né? Porque são várias coisas envolvidas. Mas eu acho que, de uma maneira geral, para alinhar todos eles, hoje em dia existe uma consciência. E o mundo, algumas pessoas estão justamente vindo pensando assim: quero decidir, poder optar, fazer diferente e fazer diferença no mundo, exato. Então, que seja pela alimentação, que seja pela sua disposição interna de fazer uma coisa diferente para o seu filho, ou porque você já acredita nessa metodologia, pelo que for, existe essa disposição interna de vamos fazer diferente, né? E essa consciência, hoje em dia, eu sinto também que ela é muito importante, porque a gente toma na mão as nossas decisões, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é muito assustadora, porque você tem uma liberdade de escolha hoje em dia, você tem uma quantidade de informação, né? Você põe no Google e você tem, assim, de tudo, desde o que acredita piamente até o que é tremendamente contra. E o que você faz com tudo isso? Então, é importante também você estar junto com os iguais, que eu costumo dizer, né? Junto com aqueles que acreditam como você nas mesmas coisas. Muitas vezes os diferentes são muito iguais. Sim, sim, porque é diferente, é tão diferente que é bem igual, isso mesmo. Isso mesmo. Aí a primeira parte da questão, que foi o Waldorf, né? Que você defina um pouco mais essa metodologia, assim, vamos dizer, no comparativo, não estamos dizendo que esse é bom e aquele é ruim, não é isso. É apenas um comparativo, por favor. Claro. Então, eu sinto assim que atualmente o que existe bem forte, que a gente viveu e que existe mais forte ainda nas escolas, é a questão da instrução, que eu estava falando antes, mas isso é muito racional. O racional é o terceiro aspecto que a gente pode pensar, é intelectual, racional, pode pôr o nome que quiser, né? Então, para voltar ao que a gente falava antes, você tem um âmbito físico, um âmbito emocional e um âmbito intelectual. Então, assim você pode olhar para um ser humano, para uma criança, como você quiser, né? E se você quiser olhar para a questão da educação, o que a gente olha e vê hoje em dia é que existe uma valorização do racional. Existe uma valorização e uma, mais que tudo, é como se os outros aspectos não fossem nem existentes quase, né? Nem tão importantes, né? Então, não tem mais recreio, porque o recreio não faz bem. Ou o recreio precisa ser, né, precisa de menos tempo de recreio. Então, espreme as aulas aqui, põe mais aula lá. É mais importante ter aula, do que ter o recreio, né? Ou então, quais são as matérias que você tem que são de artes, que são a parte emocional? Quais são as matérias que você tem de interação, né? Uma educação física. O que você está fazendo na educação física? Que você poderia ter uma interação de jogos, de aprender a lidar com seus sentimentos. Se eu perco um jogo, o que eu faço? Né? Eu fico com muita raiva. Quantos anos tem essa criança? Né? O que você pode ajudar essa criança a entender que perder não é o fim do mundo? Ou que perder é também muito importante? Ou que você perdeu aqui, mas que você ganha lá? Porque você não é para ser bom em tudo. Que legal que aqui e você... Perdeu o quê? Exato. Então, quer dizer, né? ter essa oportunidade de você trabalhar com tudo isso, mas não no nível do que a gente está fazendo aqui, que é uma conversa. Isso é adulto que faz, isso é racional, isso é você fazer análise, vai para terapia, sabe assim? Então, não é isso, né? Hoje em dia você tem exatamente as crianças sendo explicadas muitas coisas estão sendo faladas para elas que é do mundo adulto, elas não precisam saber disso. Então, nesse sentido, eu faço essa comparação, porque o que eu sinto é que, apesar das escolas estarem preocupadas com melhoria da educação, elas estão nesse âmbito do racional. Ou porque vai... Preocupado com vestibular. Bom, vamos lá, né? Então, tem ainda essa, exatamente. Porque o vestibular, ele realmente é a capacidade de você acumular uma série de conteúdo. Exato. E é o acesso da faculdade, claro. Mas se você for pensar, de novo, né? Você não pode antecipar a vida inteira dessa criança em função de um vestibular. E é o que está acontecendo, né? Então, não sei se eu estou respondendo a pergunta, tá. Mas... Ok, tá. Legal. Porque às vezes fica um pouco complexo, porque é mesmo, né? São vários aspectos para a gente levar em conta. Não é aquela pergunta de sim e de não, né? Existe um contexto que está sendo feito para a gente poder entender. Agora, nós estamos falando de uma escola que tem, assim, vamos dizer assim, quanto ela vem já amadurecendo no tempo. Vamos colocar até a seguinte questão. Você tem uma formação dentro do lado de pedagogia, assim, desse lado. Psicóloga, tá? Certo, tá legal. Muito bem. Aí você estudou na sua época, quando você era criancinha, que nem eu, naquele estilo, né, tradicional, né? Muito bem. E aí, e você? O que você, que viveu a prática como criança, de sentir a instrução, a formação, no sentido que a gente tem hoje, que é o tradicional, e aí o que você nota nas suas crianças, você que é psicóloga, e aí vem trazendo na forma de construir esse aprendizado nessa forma, né? Então, eu vou ter que contar até um pouco da história da família até aqui. E detalhe, nessa aí cabe também, como que foi essa mudança, né? Essa transformação dentro de você? Exatamente, por isso que eu vou ter que contar a história da família. Exatamente, é isso aí. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. A pedagogia Waldorf, ela está dentro de uma filosofia de vida, que se chama antroposofia. A antroposofia, que foi fundada pelo Rudolf Steiner, que eu falava antes, ela engloba vários aspectos. Então, tem gente que trabalha com a terra, com a biodinâmica, que é uma técnica de agricultura, né? Tem pessoas que trabalham na área da arquitetura, é uma maneira especial de você construir os prédios. Tem a parte da pedagogia, que a gente está aqui falando, né? A pedagogia Waldorf. E daí tem também a medicina. Então, é bem isso que você falou, é pela cura. Lá em casa, né, chegou pela cura. Minha mãe foi para o hospital, ela realmente não estava legal. E, a partir daí, uma amiga fez um comentário, vai para essa clínica e a vida de casa mudou. Aí foi exatamente isso. Eu tinha 15 anos, então vocês podem imaginar, né? Na casa, já, né? É. Então, tem uma série de perguntas que são sempre as perguntas clássicas que eu chamo do que o pessoal pergunta sobre a pedagogia, que é muito interessante, assim, numa casa de um adolescente de 15 anos, mudou a vida do dia para a noite, né? Minha mãe voltou, sarou, mas assim, uhul, né? Você fala, nossa, passou um tornado aqui. Exato. Né? E aí foi interessante, porque aí também, o que aconteceu? Eu já estava, então, no colegial, naquela época, né? Ensino médio de hoje, mas... Colegial, né? Pois é, algumas pessoas a gente ainda chama de colegial, tá tudo bem. E naquela época, então, assim, eu me lembro de acompanhar o meu irmão. Eu tenho dois irmãos, e o meu irmão menor, a gente tem 9 anos de diferença, então ele estava com 6, indo pro jardim. E eu me lembro de toda a vida dele na escola, acompanhar as festas. Que esse é um aspecto também interessante da nossa escola e da pedagogia, que você marca o ano com as festas, que são festas baseadas, né, na tradição cristã, mas que, de novo, como a gente não trabalha com instrução, ela não tem em nenhum momento um aspecto religioso, né? Ela tem um aspecto de marcar o ano. Né? Exato. E junto com as festas cristãs, trabalha-se as estações do ano. Né? Então, são duas marcas fortes que estão, assim, acentuando o ritmo anual, que a gente chama. Né? A gente tem um ritmo do dia, que é conforme você leva o seu dia, tem o ritmo da semana e tem esse ritmo anual. Então, ao longo desses anos que meu irmão foi indo, que era do jardim, depois para todo o ensino fundamental, então eu tinha de 15 até 21, né? Ou até mais um pouquinho, mas todo esse tempo, eu acompanhava as festas, eu acompanhava o que estava acontecendo na escola, né? E eu via justamente isso, existia ali um cuidado maior, existia ali uma coisa que era mais interessante, mais bonita, mais viva. Sabe, é até difícil. Prazeroso. Exatamente. Né? Então, eu me lembro de várias vezes passar, porque eles tinham umas exposições muito bacanas do que eles fizeram durante o ano e tal. E eu passando e pensando, por que que eu tive que aprender? Eu perdi isso. Por que que eu ralei tanto para aprender uma, sei lá, uma geometria, uma química, quando olha o que eles estão fazendo aqui, que legal, eles estão curtindo aprender a química, eles estão curtindo a geometria. Exato. E, na verdade, melhor. Porque era aí que eu me pegava. Na verdade, será que eu aprendi alguma coisa? Eu me lembro decorando para devolver para o professor, para ir bem na prova. Decoreba, né? Decoreba. Eu tiro a nota, acabou. Eu não lembro mais nada, não sei mais nada e não me serve para mais nada, porque aquilo não é meu. Aquilo eu simplesmente fiz para atender alguém que precisava daquele... Naquele momento, exato, naquela performance que eu fizesse. Acabou. Né? Então, a geometria, para mim, foi muito, muito forte, porque eu me lembro de desenhos bem, bem específicos, com compasso, né? Aquela coisa bem difícil. Esquadro, super milimetricamente, né? Com lápis fino, aquela coisa bem, bem pontual. Colorido. Você fala, como que pode ter uma geometria colorida? Que coisa linda. Ficou tão gostoso, né? E isso, né? E a coisa da química, a coisa da física, quer dizer, experiências que eles estavam fazendo ali, mostrando pra gente como é que eles aprenderam a lei da física, tal, isso e aquilo, mas que, na verdade, aquilo foi vivenciado, aquilo foi internalizado de uma maneira muito mais completa. Essa criança sai dali, ela lembra que naquele ano ela fez aquela experiência tal e tal. Ela lembra da experiência. Exato. Exato. E, na verdade, para que ela precisa lembrar da fórmula? Fala sério. Não dá para... E pega, abre o livro, pega a fórmula e pronto. Se você realmente precisar, né? Não é para você ter na sua memória. Aos 40 anos, para que serve a gente lembrar uma fórmula? Né? Mas que legal que você conseguir lembrar uma experiência que você viveu e que te ensinou alguma coisa. E junto com isso também, que me marcou bastante, foi a questão da amizade entre eles. A amizade dessas crianças que foram crescendo juntas, com uma cumplicidade quase de primos, de irmãos, né? onde o que acontece com um está sendo o grupo vivencia. E você aprende junto, e você cuida junto. Eles ainda se relacionam? Sim. Fazer a pergunta aqui ao vivo, né? O seu irmão e esses amigos ainda se relacionam? Sim, e isso é a coisa mais linda. Você tem vários grupos de várias escolas que se mantêm como amigos por muito tempo. Não, vou contar uma historinha então para você, minha. Bom, você faz a primeira faculdade. Nossa, que maravilha! Amigos para sempre, nunca mais. E aqueles discursos de fim de ano, assim, todo mundo chora, né? Todo mundo se abraça, jamais vou te esquecer, coisa e tal. Passa uma semana e ninguém mais se vê. A vida vira tudo tal. Não vamos deixar isso acontecer, mas uma semana depois aconteceu. Aí você vai, pau, faz a segunda faculdade. Aí você fala, não, gente, olha, já vivi essa experiência, a gente não pode dizer, vamos marcar isso, marca aquilo, coisa e tal. Uma semana depois, de novo, meu amigo, felicidades, vai com Deus, meu filho. A mesma história. Aí tô eu me formando, terceira formatura e tal. Aí chega o pessoal, eu fico por último por causa do W, né? O meu nome é com W, né? Então eu sou sempre o fim do fim. Aí, então, chego lá, o pessoal faz aqueles discursos nessa fórmula, né, tal. Eu, gente, para com isso, daqui a semana ninguém mais... Gente, vocês não vão nem lembrar o nome um do outro. Eu lembro que foi o pessoal brigando comigo, falando, eu falei, gente... E eu falei, olha, daqui a uma semana, vocês não vão poder me dizer que eu estava certo, porque a gente não vai se ver mais. Mas, e resultado, é o que aconteceu mesmo, né? E, esporadicamente, a gente passa pela vida, encontra um com o outro e tal. Por outro lado, eu tenho uma filha casada e o meu genro, ele mantém a amizade dele de escola desde assim, que a gente, eles estão lá em Mato Grosso, né, numa escola que chamava Abigail. Então, quando fala, pô, fulano é do Abigail, fulano é do Pedro, aí ele foi pro Rio, aí é o Pedro II, não sei o que, coisa e tal, para lá. Enfim, mas até hoje, eles viajam para se encontrar. Os que moram na mesma cidade se encontram até hoje, ou viajam, porque a distância em Mato Grosso é relativa, né? Lá eles andam 300 quilômetros, é daqui ali, é logo ali. Então o cidadão está lá em Rondonópolis, o outro está em Campo Grande, eles vão se ver, marca, vai se ver no fim de semana, entendeu? E as coisas acontecem, os filhos se conhecem, vivem tudo. Aí ele tem os amigos dele do Rio de Janeiro, que também vão, e ele vai para o Rio. Vive essa amizade assim. E eu penso assim, falo, poxa vida, é uma coisa que eu, honestamente, não conheço e particularmente não tenho. Né? E efetivamente, assim, além de admirar muito, achei muito interessante. Aí hoje eu começo pelo Facebook a achar gente que eu não via e nem conversava há 20 anos. E você começa a reconstruir, ou talvez a resgatar, né, essa parte dos relacionamentos que se perderam. Né? Então, eu estou ouvindo você dando essa explicação, estou lembrando do meu jeito, estou lembrando a falta que a gente às vezes sente disso. Né? Mas, dando uma continuação ainda para a sua pergunta, a questão é, o seu irmão está com quantos anos esse que você está falando? Esse agora está com 31, 32. Muito bem. Ele se formou, fez faculdade, tudo isso, coisa e tal, né? Aí eu vou pedir para você responder isso no ar. E aí, então, quer dizer, esse sistema, para quem está, entre aspas, preocupado com o resultado de vestibular, da pessoa crescer, se tornar responsável, porque a primeira coisa que as pessoas pensam no ensino assim, que tem essa coisa, pô, e a responsabilidade? Vai ficar onde? Vai cumprir as obrigações? Não sei o quê? Vai passar no vestibular? Conta aí essa parte, então, para nós agora. Então, na verdade, eu posso responder pelo meu irmão, mas eu posso responder pelas todas as outras crianças. Sim, também, né? É claro. Sim, é o de casa. Sim, se formou e está super bem e trabalha. Né, quer dizer, a questão do vestibular, eu acho que ela realmente existe, ela é forte. E é uma coisa para se pensar, né? Não é igual a questão da leitura e da escrita, não é para dizer que não é importante, de jeito nenhum. A questão é, né? A questão é quando, como aprender e para quando é que vem, né? Então você tocou no ponto da responsabilidade, né? Na verdade, se você deixar a criança ser criança e ela puder se entregar para uma brincadeira, ela está sendo responsável. Ela está, de fato, criando essa responsabilidade, ela está dedicando um tempo para aquilo, a atenção dela está ali, né? E você está ajudando ela, se você conseguir moldar esse ritmo ao redor dela, você está ensinando para ela começo, meio e fim. Então, terminou de brincar, agora a gente guarda. Agora a gente guarda e põe as coisas de volta no lugar e vamos fazer o lanche. E vamos tomar banho, o que seja, se você está na sua casa, se você está na escola, cada um tem o que vai ser o seguinte. Mas você está justamente criando a responsabilidade de se envolver com uma tarefa por inteiro, não pela metade, não é fazendo alguma coisa junto, não é cutucando um computador e olhando pela metade para a história que o seu filho está contando. E né? Não, você está inteiro ali, né, naquela atividade. E você está também ensinando essa criança que ela termina, ela começa, ela faz por inteiro e termina. Né? E com isso você cria, então, essa dedicação e a responsabilidade para uma coisa que, no caso da criança, é um brincar, mas que depois se desenvolve ao trabalho. Porque a verdade é essa, né? Se você aprende a se dedicar, depois mudar o foco da dedicação é uma coisa natural. Que vem na hora certa, não tem problema nenhum. Então, de novo, pensando na questão do alicerce, pensando na questão da base, né, da fundação do que você quer para a educação, se você colocar, como eu estava dizendo, os aspectos físicos, o desenvolvimento motor, essa criança crescendo nesse primeiro setênio, confiante em si mesma, eu subi numa árvore, eu sei pular corda, eu sei andar de bicicleta, que seja a atividade que for, eu sei pular daqui até ali, pular desta altura, são coisas que essa criança, confiança, autoestima, e que ela então depois vai aprender ali com o outro, né, na questão do relacionamento que a gente falava, a questão de falar, saber escutar, né, saber respeitar o outro e entender que o outro também tem autoconfiança, o outro também tem autoestima. E que uma coisa não tem problema nenhum de existir junto com a outra. Respeito, estamos todos juntos e que então vamos construir algo junto, né? E aí sim, então você tem um momento que entra com a instrução formal, uma criança que tem uma base, uma tranquilidade para você escutar esta informação, escutar o que é, que seja uma aula de história, que seja uma aula de geografia, que seja matemática, que seja um idioma estrangeiro, o que for, ela está tranquila, ela está em paz, ela tem uma base segura, ela não está ansiosa, ela não está preocupada com outras coisas, ela está pronta para escutar. E pronta para, então, começar a fazer as próprias reflexões e associações de ideias. Porque, na verdade, se você, o que é o pensar? Né? O pensar é quando você associa ideias, relaciona uma coisa com a outra. Né? E o que você quer? Você não quer que uma criança escute e, como a gente falava antes, decora e depois cospe de volta. Faz significado nenhum. Não, né? Ao contrário, então, você quer que essa criança escute e faça um significado próprio e eventualmente até te pergunte alguma coisa interessante, né? E que legal que isso pode acontecer, que interessante se essa troca possa acontecer. E aí realmente essa criança vai para casa e ela vai ficar pensando nesse aspecto. Puxa vida, o professor de geografia falou que dentro da Terra tem... Como é que era mesmo? Mas se tem dentro da Terra isso, que né? Então, quando a criança está, entre aspas, fazendo nada, né, ela está digerindo tudo aquilo que foi lhe ensinado pela manhã ou no momento da escola. E aí, sim, você vai para um vestibular com isso seu. Né? Você vai para o mundo, porque, na verdade, não é para o vestibular, mas o vestibular, aqui estamos, né? Vamos lá. Então, exato. Então, aqui estamos, vamos lá. Né? Você vai seguro, porque aquele conhecimento já é seu. Né? Queria só voltar um pouquinho, que agora eu falei isso e eu lembrei da questão da leitura. Mas fala. Responde a questão da leitura, mas eu já vou aproveitar e deixar para você a pergunta dourada. Né? Gostou? A pergunta dourada é o seguinte, você vem colocando as questões de interação, dos momentos, tal, da criança, tal. Pergunta, pelo sistema que você está falando, existe a possibilidade do convívio das crianças especiais, ou seja, portadoras de necessidades especiais. Por exemplo, tem criança que biologicamente tem 10 anos, mas ela está com uma idade mental de 6 ou 7. E aí, então, de ela manter a condição de aprendizado e, embora haja uma distância cronológica entre idade física e a idade mental, ela ir evoluindo, apresentando isso, e vocês têm o convívio, a facilidade de conviver com esse tipo de aluno, né? E depois você vai dizer o que você quer dizer aí. Aliás, começa pelo que você não esquecer. E depois você responder a pergunta que é mais especial de todas. Porque, que é a que você quer. Porque, de repente, tem aquela que ninguém te perguntou e você precisa responder. Porque é a importante. Porque o nosso horário já está... Já você vê que o que é bom passa rápido, né? Viu só? É igual à infância. Exatamente. Agradeço a pergunta. É muito importante isso. Sem dúvida, na nossa escola atualmente, nós temos uma criança e a gente trabalha sempre com a questão da inclusão. Existe na pedagogia Waldorf também uma outra área que se chama pedagogia curativa, que também foi desenvolvida com a atenção mais especial para as crianças que necessitam de cuidados mais especiais, numa forma de justamente poder entender como que a gente pode trabalhar com elas. E, de novo, como as escolas Waldorf, elas têm sempre um caráter muito particular, cada lugar, cada espaço físico, cada grupo de pais, como eu dizia antes, né? Elas são um núcleo independente, elas não são franquia. Elas existem como um conhecimento, né? um grupo de ideias, mas a prática da escola, ela passa muito pelas pessoas que estão fazendo a prática. Exatamente. Né? Do mesma forma que você tem que adaptar, por exemplo, em Ubatuba, você tem um clima e você pode fazer determinadas coisas que em outros lugares não. Na Áustria, principalmente, né? Aliás, aqui também ninguém vai espiar, né? Exatamente, né? Então, quer dizer, tem uma série de adaptações que você tem que fazer, né? Pelo espaço físico, pelas pessoas, por tudo isso. O que eu quero dizer com isso é que, assim, eu não posso responder essa pergunta genericamente para o movimento, porque, eventualmente, alguma escola vai trabalhar de um jeito e a outra vai trabalhar de outro. Sim. Mas que, sim, existe esse cuidado e, mais do que tudo, a gente acredita que cada ser humano, ele traz uma série de presentes. e que na nossa convivência com os outros seres humanos, a gente está trocando presentes. A gente está trocando a nossa experiência de vida, né? E a gente tem sempre alguma coisa para dar para alguém e alguma coisa para receber de alguém. Que passa pelo que eu falava antes, de você respeitar o outro na sua frente. Qualquer outro. Né? Então, com isso, é uma resposta... Isso, e vale para todo mundo, vale para todo mundo, exato. É uma compreensão realmente diferenciada, é uma compreensão de que estamos juntos para trabalhar, temos coisas para aprender. Não esqueça o que eu ia falar. Agora apertou, apertou, apertou. Agora apertou. Apertou. E aproveita o embalo, então, né? E já fala do bazar sábado, de matrícula isso, e tal. Isso, então vamos lá. Pra gente fechar. É muito legal porque várias perguntas do que você fez é bem mais lá pra frente, né? E a escolinha aqui, a gente tá crescendo, a gente tá com esse movimento ainda só com a primeira infância. Por isso que eu queria voltar na ideia da leitura. Porque é uma pergunta que todo mundo tem, que é justamente com relação a essa É o racional outra vez, né? É vamos se preparar para o vestibular, ou vamos se preparar para aprender a ler, né? E existe uma maneira de compreender, que a gente começou a falar antes, da decodificação do som, mas existe a mesma ideia de você ter um professor te ensinando uma aula e você processando isso para devolver uma pergunta interessante, né? É um nível de raciocínio onde você está associando ideias, como a gente falava. E então, na leitura... Você tem um estágio da leitura, que é quando você lê para aprender, e não quando você aprende a ler. E é isso que eu queria falar, porque é muito sério que a gente passe o estágio de aprender a ler e chegue num estágio onde você seja capaz de ler e extrair algo, buscar conhecimento, extrair algo daquele texto e fazer seu, fazer que aquilo realmente seja, ou não, estou completamente contra, não importa, mas que é nesse sentido de compreensão e de estruturação seu próprio. Então, temos matrículas abertas, estamos montando nova turma, estamos crescendo, querendo mais abranger as pessoas que estão interessadas nisso. E neste sábado, a gente vai ter o nosso bazar de Natal, que também é portas abertas. Então, endereço e telefone. Rua Cunhambebe, 1123. Então, de outro jeito, Rua Cunhambebe, 1123. Perto do aeroporto. E vai ser à tarde, a partir das 14 horas. Nós vamos ter algumas coisas de bazar mesmo, de venda, e, né, de comida ou de brinquedo, essas coisas. Mas também queria dizer que, no meu ver, nesse momento, talvez fosse interessante as pessoas que estão interessadas em conhecer a escola, que é esse Portas Abertas. As professoras vão estar lá respondendo perguntas. Eu vou estar lá o dia inteiro respondendo perguntas, mostrando. Nós vamos ter umas fotos, né, tem os brinquedos ali para ver. E para justamente a ideia é que as pessoas se sintam à vontade nessa maneira, né, de trabalhar e de educar seus filhos. Juli, obrigado pela sua participação, então, e uma próxima oportunidade nós falamos um pouco mais sobre isso, tá certo? Eu que agradeço, muito obrigado. Walter dos Santos Júnior, obrigado, um abraço. Elísio Russo, um abraço a todos aí, um abraço pro pessoal aí de Ubatuba, e continue aí na Gaivota FM 104.9, que já vem o nosso amigo o Brum com muita música e muita coisa boa para todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus. Aliás, vou mandar um abraço para Michele, do Bradesco, em Taubaté. E ela nunca ouviu a música dos Beatles, Michele. Você já pensou que coisa? Difícil, pelo né? menos ainda perguntei, mas você sabe quem são os Beatles? Ela falou, não, isso eu já ouvi falar. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Atendeu bem a gente, um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom. Até terça-feira que vem, no meu caso, mas continuem aí na Gaivota FM. E não deixem de visitar o bazar lá da Escola Waldorf. Jardim Maravilha. Primavera, na Cunhambebe, no finalzinho perto do aeroporto. Gente, um abraço, fiquem com Deus, até mais. Um minuto para as três, também vou ficando por aqui, um abraço. Na sequência tem o Brum e a programação com muita música e informação até às 19h. Obrigado, tchau, tchau. Conexão Gaivota. Um bate-papo com a cidade de Ubatuba. Terças, quartas e quintas, Conexão Gaivota. Conexão Gaivota. Apoio Cultural. Labasque. Os mais deliciosos sabores da sorveteria Labasque. Você encontra agora ao lado do restaurante Senzala. Avenida Leovigildo Dias Vieira, no Itaguá. Labasque. Sabor sem nenhum igual. Venha provar. Senzala Restaurante Pizzaria. Tradição e sabor. Avenida Leovigildo Vieira, no Itaguá. Senzala Restaurante Pizzaria. Tão Gaivota.